Ô, Magal? Magal, cadê você, cara? Ô, velho, tá fazendo o que aí? Tô aqui atrás do sofá, tô cagando, velho. Sai daqui. Ah, puta que pariu, cara. Você tá cagando de novo atrás do sofá, cara? Porra! Ah, tem cocô aqui atrás do sofá! Tem cocô na parede! Ah, tem cocô no meu pé! Ah, Pelos poderes do sofá, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel, gordo mascarado, e quem tá aqui é meu amigo de sempre, Reinaldo Siqueira. E também com a gente o clássico, o Saci Pereira da internet. É, Magal, que não pensou em nada pra falar, porque ele sempre fala alguma coisa, mas agora eu não vou falar nada. E o nosso troll enjaulado, o... O filósofo da sífilis. Nietzsche, que trouxe também sacos de vômito pra esse papo de hoje. Então, Magal, qual o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre traumas e derrotas que nós passamos durante nossa vida, em nossa infância, em nossa adolescência. E ontem também tive um trauma foda, velho. Vocês imaginam o que aconteceu. Caralho. Mas no programa a gente fala disso. Vamos lá, gordo. Tá certo. Eu queria aqui falar pra vocês que se tivesse uma hora pro mundo acabar, meu amigo, foi em um ônibus que eu peguei. Então, vamos que o mundo já acabou para mim. Minha deixa? É o seguinte, havia um produtor muito famoso que queria fazer uma história infantil sobre como as vogais ficaram chocadas com a morte da vogal U. Aí ele apresentou essa trama, essa história pro diretor, e o diretor falou: não, você não pode faltar a U, não. Tem que ter U aí no meio dessa trama. Aí ele botou U no meio da trama e virou trauma. Caraca, velho. Olha, acho que chamaram a polícia pra você. Que bizarro, velho. Tá bom. Então vamos começar aí com o senhor Siqueira. Siqueira, você pode me dizer se você tem alguma história que veio a causar uma lesão no seu cérebro, que veio a causar um mindfuck eterno pra você? Uma coisa que, quando você lembra, dá ojeriza, alguma coisa nesse sentido, ou não? Cara, eu tenho várias, só se você escolher o tipo, escola, cinema, qualquer coisa. Escolhe o tipo aí que eu digo. Eu acho que trauma de escola todo mundo tem, né? Impossível. Porra, cara. Meu Deus. O Nietzsche tem um trauma com peido de escola ótimo também. Peido? Que você falou. Porra, eu vou ter que falar seu trauma pra você? Vai ter que lembrar sim. Caralho. Você disse que você tava peidando na sala, só que fazendo. Acho que na educação física, só que fazendo movimentos pra mexer a bermuda, de modo a que os peidos não fossem ouvidos. Mas não, eu não disse isso. Sim, você disse. Você me disse. Não minta aqui. Não minta. Quando eu disse isso? Me disse pelo MSN. Aí estava peidando e fazendo movimentos e pra ninguém ouvir, pra, sei lá, a bermuda fazer e ninguém ouvir. Chegou. Era estalo de perna. Ah, tá, sim. Então, conta a história. Ah, não é nada demais. Acho que todo mundo já tentou trancar um peido, assim, em aulas. Sem tentar explodir, né? Aí no caso, eu aproveitei da minha grande articulação, da minha elasticidade, daí eu comecei a instalar a perna em conjunto à sinfonia anal. Isso, vocês me fizeram lembrar de uma história, cara, de peido também. Quando eu era criança, quando eu era menor, eu era uma bolotinha, cara. Eu era muito gordo, assim. Eu era mais gordo que o gordo, se brincar, assim. E você sabe que gordo, que é gordo mesmo, gordo peida, né? Só que eu tava na escola, cara, e era meio zoado, assim. Eu já era gordo, já, os coleguinhas já, né? Os coleguinhas sacaneiam muito os colegas gordos, cara. E um gordo peidorreiro ia ser muito escroto. E aí, estava todos na fila. Eu era alfabetização ainda, olha só. E alfabetização, né, tinha aquele negócio daquela fila pra ir lanchar e tal. Eu tava na fila e dei aquela vontade de peidar, cara. E eu senti que o peido não ia sair silencioso. Então, sabe quando você trava suas pernas assim pra não peidar? Sabe? Você trava assim. Só que eu tinha que andar, cara. E aí eu fui tentando andar assim, meio robô, sabe? Travando as pernas. E aí, eu não sei, um colega meu deve ter percebido que eu estava fazendo isso, sei lá, cara, que ele estava dando meio estranho, e resolveu me empurrar assim de costas. E aí, cara, eu não esperava essa abordagem dele. E, cara, eu caí peidando, cara, sabe? Eu caí no chão peidando no meio do caminho, foi muito bizarro, nego, porra. Tava, sei lá, faltando 2 meses pra acabar o ano e nego de lá pro final do ano me chama de gordo peidorreiro, cara. Foi horrível, Pelo menos você não se cagou, né? Não fez igual o gordo. Porra, cara, mas você sabe velho que peida andando assim, sabe? Foi tipo isso, cara, só que eu caí no chão. E foi muito alto, assim, foi muito alto. Você precisava ver a cara da professora, cara. Foi muito horrível isso. Ai, cara. Cara, eu tenho uma história que vai mais ou menos nesse sentido aí, é o seguinte. Eu, sei lá, no Jardim 2, por aí, bem pequenininho, minha tia Manuela, né, vou dizer logo o nome, né, ela é muito perturbada, né, cara, muito perturbada, e ela, quando eu nasci, era nova, né, ela era muito perturbada, né, ela virou pra mim um dia e falou: Gabriel, você peida no colégio? Aí eu virei pra ela e falei: sim, tia, eu peido. Ela virou e falou: Gabriel, quando você peidar no colégio, você fala: desculpa, gente, porque eu soltei uns gases. E garoto sem noção não sabe que ele pode falar ou não, entendeu? Então eu fui lá, peidei, eu fiquei esperando o momento de eu peidar pra eu poder falar. Aí eu peidei e falei: desculpa, gente, eu soltei uns gases. Caralho. Foi muito escroto, cara. Porque tava numa aula, assim, eu me lembro até hoje. Eu falei, a professora virou, assim, a professora foi a primeira a cair no chão assim, na risada. E os outros meninos, por mais que eu não tivesse entendido, sabe? Eles começaram a rir também. Eu voltei pra casa meio sem entender o que é que eu fiz, sacou de errado. Mas a professora faltou. Tem risada também no grupo, cara. Mas a professora faltou algumas aulas do curso de pedagogia. Caralho, eu tô imaginando, cara. Peidei, desculpa se eu tenho uns gases. Aí todo mundo começa a rir, ele fica sem graça e começa a rir também, sabe? Bobo alegre, assim. Caralho, que professora é essa, velho? Que colégio é esse? A professora, porra, tinha que falar: ô, Gabrielzinho, é assim mesmo, todo mundo solta gases. Mas não, cai no chão, ri, aponta. Ah, mas esse aí é tipo meu professor de matemática, né? Eu tenho uma história aqui do quando eu estudava em Paulo Afonso, olha aí. Eu era o quê? Quinta série. Eu tava numa aula de matemática que o professor tava corrigindo as provas, né? E eu tava conversando com um colega meu e eu tava falando sobre bombardeios aéreos, cara. E aí eu tava fazendo assim com a mão, eu tava fazendo como se minha mão fosse um avião e tivesse vindo. E aí eu fiz tipo os mísseis com o dedo da outra mão, assim, aí fiz assim, e fui fazendo tipo o caminho dos mísseis, assim, com o dedo, sabe? E aí eu fazendo isso assim, mexendo os dedos como se estivesse pulando carnaval, sabe? Dançando a musiquinha e fazendo... E aí ele tava olhando pra mim quando eu olhei assim pra ele, ele tava olhando pra mim com a cara de cu, sabe? Assim, aí eu olhei pra ele e ele olhou pra mim e aí falou assim... Pior que a sala tava meio em silêncio, né? Ele falou assim: vem cá, Reinaldo. Eu falei: oi, você é normal? Aí eu fiquei todo sem graça, assim, nego começando... Sabe aquele risinho de cão de boca do povo? Sabe, assim? E eu falei: sou... Aí ele: tá bom. E aí voltou a corrigir as provas, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei lá todo sem graça, assim, sabe? Tipo, caralho, eu quero sair daqui. E aí depois ele virou pra mim como se não bastasse aquele constrangimento, e falou: você sabe que toda pessoa maluca diz que é normal, né? Aí eu fiquei calado, assim, e fui pra casa triste. Fui pro canto, cara. Eu tenho um trauma parecido com esse de Reinaldo, mas foi com a música do Queen. Aquela We Will Rock You, sabe? Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Então eu comecei a tocar essa música no meio da sala. Batendo na cadeira freneticamente, assim, cantando e tudo. E tinha uns colegas me acompanhando, assim. De repente os colegas foram parando, assim, e só eu, e batendo na mesa e gritando e cantando loucamente, imitando o Freddie Mercury. E aí, de repente, tava toda a sala olhando pra minha cara, e a professora, assim, com cara de: que porra é essa? Aí eu parei, assim, olhei pra cara dela, e ela não falou nada, só falou: fui CLT, coordenação. Aí eu fui. Caralho! E o pior é que ela me zoou quando eu saí da sala. Ela não teve a pachorra de falar na minha cara, mas quando eu saí da sala, ela falou: esse menino é maluco, porra é essa, mal criado, blá blá blá. Depois, pá, né? Todo mundo. Ela quer dar aula, né? E você lá, tum, tum, tá. E é daí que se originou a Poker Face, né? A idade da pessoa ser zoada é da primeira à quinta série. Uhum. E isso vai piorando. Mas acho que eu tava na terceira quando eu ganhei o apelido de Secura Card Captor. Oh my god! E ela me chamou de viadinho. Caralho, velho, não. E eu lembrei o apelido do cara. Ele, porque ele era muito muito magro. Aí, em vez de chamar ele de Sakura, chamavam ele de Secura. Secura. Essa eu vi chegando, rapaz. Essa veio de longe. Secura, Secura, cara. Ai, no terceiro ano, o cara com esse apelido, velho. Secura. Tipo, eu era magrinho mesmo, tipo. Se batesse sol em mim, não fazia sombra e fazia raio-x. Eu podia tocar harpa com minhas costelas. Mas aí, é uma boa definição, né, cara? Muqueca de osso. Primeiro, me chamavam de Bácula da Sakura, porque eu sou meio narigudo também. É, eu sou todo zoado. Mas aí, como eu começava a falar, alucinado, lá, ah, vocês viram o episódio de hoje, não sei o quê, aí eles começaram a me chamar de Secura Card Captor. Ah, lá vem o Secura. Onde que eu não tô vendo? Caraca, cara. São lados opostos, né, cara? São lados opostos. Quando você é gordo, eu aprendi a me impor muito tarde, na primeira série. É, antes disso eu era muito zoado, as pessoas batiam muito em mim. Mas depois eu descobri que quando você é gordo, você não tem mais o que temer, sacou? Você já é gordo, cara. E eu recebi autorização em casa de bater no menino, tipo... Eu cheguei em casa, assim, apanhado, aí meu avô falou pra mim: se você voltar pra casa sem bater nesse menino, você vai apanhar aqui. É, tipo isso. E aí, frequentemente tribal, eu batia. Né, velho? Que criação tribal. Exato. Mais ou menos por aí. Aí eu bati muito no menino. Eu pensei, ó, quando você é gordo, você tem que usar a inteligência, né, cara? Não, cara, o único atributo da força. A força física, pô. Não, porque, pô, o cara ia pro intervalo, certo? Eu não ia bater nele na aula. É, ele ia sair correndo, de fato. Então, ele me batia e saia correndo, isso é a coisa mais irritante do mundo. Me irrito com isso até em jogo hoje. No League of Legends, por exemplo. E aí, o que que eu fazia? O que que eu fiz? Existia É difícil de explicar, mas basicamente eu pensei em espantar ele para um lado, ele ia fazer uma volta, e aí depois eu ia emprestar ele para um lado, ele ia cair no banheiro para onde ele não tinha como sair. Então eu bati nele no banheiro e ninguém viu. Sabe qual é? Eu fiquei batendo tanto nele no banheiro, cara, que de repente, assim, depois de uns 5 ou 7 minutos eu batendo nele no banheiro, veio alguém assim e falou: porrada, porrada, porrada. E aí veio, né? Todo mundo no banheiro, sabe qual é? Pô, eu acho que esse menino ficou com trauma, cara. Esse menino ficou com trauma de gordo, deve, sei lá, velho, fazer parte de algum grupo de emagrecimento aí agora. Pois é, né, pro Zangief Kid ver aí que já existe o Honda Kid. Ou existiu. Honda Kid. Caralho. Ai, velho. Na época eu só usava tintura no rosto, não a máscara, né? Eu vou dizer que eu era. Caralho. Certo. Eu sabia me impor, mas eu depois fiquei com trauma disso, cara. Porque eu encontrei um cara, ele tirava muito sarro da minha cara porque eu era gordo. E aí, cara, eu contei, né, pra meu pai, e meu pai falou, porra, desce o cacete nele, cara. E aí eu fui, acabou a aula, eu era o quê? Terceira série também, por aí, assim, terceira, quarta. Aí eu fui pegar o cara na saída, velho, e encher de murro, cara. Só que o filho da puta sabia karatê. Cara, ele só batia na minha barriga, velho. Eu ficava com falta de ar, cara. Eu caí no chão, eu não conseguia respirar. Não. Filho da puta. Não. Velho, é muito ruim o gordo, cara. Quando toma algum murro na barriga, velho, ele não consegue respirar nem por um caralho, velho. É muito ruim um gordo quando toma uma porrada na barriga, velho. E eu caí no chão assim com a mão da barriga, sabe isso? Assim, velho. Porra, que filho de uma puta, cara. Eu imitando isso sem respirar. Trauma de falta de respiração também, velho. Era o seguinte, no tempo que eu ia na casa da minha avó. Porque minha avó mora no interior da Bahia, aqui mais pro norte, acho que uns 200 ou 300 quilômetros de Salvador. E lá só tem mato e bicicletas. Assim. E aí eu era o... Cavalo, né? É, cavalo até... Não, o pessoal não tem dinheiro pra comprar cavalo lá, não. Não. Então realmente só tem mato, bicicleta e rio. Puta, eu ia muito pro rio, eu devo ter pegado muita lombriga naquele rio. Mas de qualquer modo, e aí bicicleta, mato, fruta, bicicleta, e eu andando de bicicleta, o rei da bicicleta, aquelas bicicletinhas pequenininhas, tinha aprendido a andar sem roda, que era uma vitória foda pra mim, sem aquelas rodinhas, saca? Sim. E aí fui aprender, dessa vez eu tinha que aprender a empinar, né, pra ser o rei do interior. E comecei a treinar, empinar a moto. Só que, ou a moto que é, a bike, bicicleta. Isso, só que a bicicleta era muito pequena, então você não precisava de, não demandava muita força pra você empinar. Chegou uma hora que eu empinei com tanta vontade, com tanta força, que a bicicleta deu uma volta de 180, eu caí no chão, a bicicleta caiu por cima de mim, e a bicicleta me pressionou pra baixo, bateu minhas costas no chão, e aí eu fiquei assim, putz, legal, bati as costas no chão, deixa eu dar uma respirada, e aí eu não veio. O fôlego, sabe? E eu fiz... E aí, não foi. Imagina aquele animal lá atirado no chão, assim, né? E o cara era tão mirrado que até a bicicleta pequenininha segurava ele no chão, né? O pior que eu não acreditei. Eu falei, opa, o que aconteceu aqui? Não tô respirando? Deixa eu tentar de novo. E não foi. E aí, caralho, que desespero do caralho. Veio o pânico, né? Foi. É, a segunda fase é o pânico. Vou morrer! Mas eu não conseguia gritar que eu ia morrer. Porque eu tava sem fôlego, então era agonia querendo falar alguma coisa, não podia respirar. Muito ruim. Cara. Chegou um colega do lado assim, aí eu falei, eu não falei nada. Não falou, né? Eu peguei minha mão e eu comecei a dar tapas nas minhas costas pra indicar o que ele tinha que fazer, sabe? Dá um tapa nas minhas costas, por favor. E ele começou a dar risada, o filho da puta. Falei, caralho, dá tapa logo, comecei a bater mais forte. E ele veio e começou a dar uns tapões. Só que ele dava tapa no lugar errado. Era pra dar tapa, tipo, na caixa, assim, do peito das costas. Ele dava no pescoço. Filho da puta, tapa, ele tava tentando te matar. E aí eu vi que não ia adiantar nada. Eu comecei a sair correndo, sabe? Cara, e você tava com fôlego pra correr? Não, pra velho. Pra bater, não. Pra levantar, mas não tava com fôlego velho, pra falar, cara. O desespero faz de tudo, velho. Eu não tava conseguindo falar e eu tava quase sem poder respirar. Comecei a sair correndo, subir ladeira. Caralho. Sabe, escorregar, cair no chão. Chegou a hora que, aos poucos, começou a retomar o ar, assim. E aí, o desespero é só você ficar parado, né, cara? É. Melhorar. E aí eu, porra, obrigado Deus, né? Passei a ver minha vida, a partir dos 6 anos, passei a ver minha vida de um jeito diferente. Falando em bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. E tudo devido a um trauma. Tipo, eu fui pra chácara de uma tia minha. Aí você já viu também, né? Só pasto, árvore, e no caso uma bicicleta. E tinha cavalos também. Aí então eu tava lá tentando andar, primeiro com rodinhas. Ah, de boa, tava conseguindo. Aí resolveram tirar. Aí no caso eu tava pedalando lá e o meu primo ele tava segurando do banco pra me equilibrar. Aí ele largou sem me avisar. E eu, tipo, eu pensei que ele tava segurando ainda. Então eu continuei pedalando, quando eu olhei pra trás o filho da puta já tava lá longe. E eu tava indo numa reta. Aí eu perguntei, como é que faz curva? E ele... Que tal virar o guidon, cara? Pois é, ele disse, vira o guidon. Aí eu bruscamente fiz pá! E girei ele todo pro lado, assim. E meio que passou uma rasteira na bicicleta. E então eu caí frente a uns arames farpados. E rolei em urtiga. E desde então eu nunca mais subi numa bicicleta. Porra, mas cair arame, velho, foi o frisson da minha infância na bicicleta. Quando eu tava aprendendo a andar de bicicleta, velho, porra, direto. Tem uma vez que eu tava andando, tinha uma menina na minha frente, eu comecei a pedalar rápido e falei, sai da frente, tá? Ela não saía. Aí a minha roda dianteira prendeu na traseira dela, tipo, enganchou assim as duas. E aí eu comecei a perder o controle do guidão, a gente caiu de lado num buraco, e dentro do buraco tinha arame farpado. Horrível. Caralho, eu tenho um negócio desse aí com skate, hein, cara. Eu gostava muito de andar de skate, cara. Eu achava um negócio, porra, você andar de skate e tal, olha aí, eu não preciso segurar em guidão nem nada. E aí, cara, eu fui inventar de descer uma ladeira, velho. E era tipo, estacionamento do prédio da minha avó. Se só que o estacionamento do prédio da minha avó é tipo asfalto, é uma ladeira de asfalto e depois estacionamento, tipo estacionamento de shopping, sabe? Tipo assim. E aí, cara, eu tava descendo a ladeira no skate e tal, e aí eu tinha esquecido na minha cabeça que tinha um quebra-mola depois da ladeira, cara. E aí eu fui, tava na velocidade da porra, assim, e eu tava em pé, eu não podia parar nem fazer nada, assim, porque eu tava na velocidade incrível. Quer dizer, não tão veloz, assim, mas é na ladeira, né? Skate. Aí eu desci e tal, e falei, caralho, e agora, assim, no milésimo de segundo eu pensei, puta, quebra-mola. Cara, eu só me lembro... Juro a você, eu vou lhe dizer o que me falaram, que tinha amigos meus ali. Eu só me lembro de... Quebra-mola! Pronto. Apagou e eu só me lembro de estar deitado na minha cama, cara. Mas meus colegas me disseram que eu peguei no quebra-mola assim e voei, cara. Tipo, 1 metro e bati a minha testa na quina do porta-mala de um carro, cara. E aí caí no chão, caí no asfalto, né? Com a nuca no asfalto. Cara... A minha testa, velho, ficou inchada, tipo, umas 2 semanas. Eu acho que eu tenho uma marca até hoje da porra que sangrou, velho. Você e deve aí... ter se sentindo Tony Hawk, né? Porra! Cara, e aí, pra meu padrasto, ele fazia parte da Abril. Ele era da equipe da editora Abril. E ele tinha pilhas de revista, assim, no meu quarto, cara. E aí, cara, quando eu tava fazendo curativo na minha testa, aquela desgraça cai toda nas minhas costas, cara. E eu falei, caralho! Quando eu falei, caralho, queria me levantar, a parada caiu e deu aquela ralada, sabe, nas costas, assim, porra, eu fiquei com a marca, com as costas assadas, sem poder deitar, e com a testa penteada, cara, horrível, nunca mais quis saber de skate na minha vida, velho, nunca mais, até hoje, assim, eu nunca mais quero saber dessa porra. Velho, nesse ramo aí esportivo, eu tenho uma bizarra, cara, que na verdade não aconteceu comigo, mas só que me traumatizou, é o seguinte... Eu tinha um patinete. Eu não sei andar de bicicleta aqui na Unit, não sei fazer nada que esse menino de rua sabe, mas eu só sei andar de patinete. Né? De rua, cara. E aí... pô, o pessoal que brinca na rua, pô. Tô falando pessoas que brincam na rua, não um pivete, não. Certo. Mas e aí eu tinha um patinete, eu brincava num playground, assim, né, cara? E aí tudo bem. Aí eu tinha um convidado, não sei exatamente de onde ele é, não me lembro, só me lembro que ele estava lá, sacou? Sabe como é? Sabe aquele cara que aparece do nada, assim, uhum. E que tua mãe acha que ele é uma péssima influência pra você porque ele é mais velho? Sim. Foi tipo isso. E aí o cara falou, ah, bora descer de patinete na ladeira da garagem, exatamente como o Reinaldo. E era o seguinte, tinha a ladeira da garagem, da G1, e depois tinha a da G2, né? Sendo que a da G1, ela tinha... A da G1 e a da G2 elas tinham tipo um bueiro assim, logo na descida, que é pra quando chover não inundar a garagem, né? Então cai ali naquele ralo, e são vários tracinhos assim. E o maluco veio de lá de cima, né? Fum, passou na primeira, aí tudo bem. Aí daqui a pouco foi descer na outra, a parada prendeu em um daqueles vales assim. E ele saiu voando, velho. Ralou tudo, velho. Eu nunca vi uma pessoa sangrar tanto, velho. Caralho, velho. Sabe? O cara levantou assim, gritando, chorando. Aí ele virou pra mim. Vai buscar socorro! Vai buscar socorro! Eu me senti assim, sei lá, velho. Tipo no primeiro episódio do Lost, sabe? Tipo, o cara sangrando assim, gritando pra buscar socorro, cara. Caralho. Aí eu sei lá, cara. Não me lembro mais nada, só me lembro dessa cena, o cara gritando pra mim, vai buscar socorro, sangrando pra caramba. É bizarro, cara. Nunca mais brinco de nada esportivo. Na verdade, inclusive, eu perdi esse patinete. Como se perde um patinete? É, ligue pra mim, eu te ensino. Minha avó tinha um cachorro com um nome bem apropriado. O nome do cachorro era Perigo. Olha isso. Porra. Mas ele era, com a gente, ele era dócil com as pessoas da família, entendeu? E como era da família da minha avó, obviamente, ele não fazia nada. E eu ficava brincando com o Perigo, eu gostava de tacar a coisa e mandar ele buscar. Tipo, jogava... Pô, cara, você tava brincando com o Perigo, né, velho? Desde cedo, né? Aí eu jogava um pau, assim, um pedaço de pau, ele ia lá, mordia e trazia de volta, jogava no chão, sabe? Bem maneiro, assim. Cachorro maneiro, Perigo. E aí eu tava jogando, né? Pegando pau no meio do, sei lá, no meio do chão pra jogar. E opa! Aí... Tá bom. Perigo, entendeu? Boa piada. Pegando pedaço de madeira no chão pra jogar, chegou uma hora que eu peguei um cabo de vassoura. Oh, isso, um cabo de vassoura. Só que era aqueles cabos maneiros, assim, que não é só a madeira. Tem tipo uma capa de plástico, saca? E aí eu peguei o cabo era todo de metal, envolvido com a capa de plástico. E arremessei, falei, Perigo, toma! Flá! Joguei. E aí quando eu joguei, eu vi o sangue espirrar no chão. E falei, ué, o que é que você está vendo aqui? Qual é o problema? Eu não tinha notado que o cabo de vassoura, ele tinha tipo um ganchinho de aço, assim. Um gancho muito grande, assim, que tinha sido o próprio metal da vassoura que tinha enganchado, formado um gancho gigante, enferrujado, monstro, assim. E aí, cara, sabe a linha da vida das nossas mãos? Ah, velho, caralho, puta que pariu, mano. O que, velho? Porra, a mão... Então, negócio desse no seu braço? Assim, exatamente. Não, é a linha da vida da mão. Essa linha que passa do dedão até a base da mão. Isso tudo tava rasgado, velho. E caralho, tava sangrando pra caralho. E não doía nada. Eu fiquei assim, porra, qual foi e tal. E aí eu não podia deixar minha avó ver essa merda, né? Eu falei, puta, se ela ver, vou tomar um esparro do caralho. Porra, que agonia que tá me dando, filho da puta. E aí eu limpei. Pessoas perdendo sangue me dão agonia. Tá? Puta merda, cara. Sabe? Porque eu tenho essa veiazinha aqui no dedo. E eu acho que furou essa veia mesmo, cara. Porque tava sangrando. Porra, caralho! Tava uma coisinha amarela assim pra fora. Muito nojento. E aí, cara, eu limpei na bermuda que eu tava. Foi tanto sangue que tipo, a bermuda toda tava inundada de sangue. Ah, tô ficando fraco. Era tanto sangue que eu falei, pô, minha avó não pode ver isso, né? E aí eu enrolei a bermuda até em cima. Eu tive que enrolar tudo. Ficou um palhaço de bermuda enrolada pra cima, assim. Eu tô me contorcendo todo aqui agora, cara. Pra minha avó não ver, cara. Mas não deu nada, não. A única sequela que eu fiquei é que até hoje eu consigo mover meu dedão mais graus do que eu consigo mover os outros. Eu, tipo, movo ele pra trás, assim. Inclino o dedão pra trás, saca? Tecnicamente, você já tava com tétano, então não ia fazer mal mandar o perigo lamber sua mão. Bom, mano, ele ia tomar 2 litros de sangue por aí, mano. Eu ia receber 2 litros de bactérias, né, da boca. Puta que pariu. Porra, é. Mas falando de acidentes e sangue, etc. Não, pare com essa coisa, trauma, cara. Calma. Porra. Tem pouco sangue o que eu vou falar, eu acho. Eu tive uma infância meio problemática. Eu fiquei, acho que quando eu tava na segunda série, eu fiquei 6 meses internado no hospital. Mas é porque eu tenho asma, bronquite, rinite, sinusite, laringite, faringite. São todos problemas respiratórios. Caralho, eu tenho rinite também. Bom, aí as enfermeiras vinham pra pôr soro na minha veia, né? Aí, tipo, elas meio que vinham a 4, porque elas não conseguiam parar, ficavam chutando e socando. Não, não quero que enfie essa porcaria na minha veia. Tipo, eu me sentia num albergue. Aí, tipo, aquelas filhas da puta vinham perguntar: ah, você é do Grêmio? Você é do Inter? Ah, não sou de time nenhum, você quer me enganar pra pôr essa merda, essa agulha na minha veia? Geralmente elas médico, né? Geralmente elas papinho de enfermeiro. Colorado é minha veia, filha da puta. E aí, tipo, o pior é que tinha uma idiota lá, era sempre a que me atendia, não sei por que eu sou tão sortudo, que quando ela colocava a merda da agulha, dava uma semana e aquela porcaria inchava, eu ficava com um braço parecendo que eu tinha gigantismo, porque ela errava a veia. Aí aquela porcaria inchava e era o segundo round da batalha das enfermeiras. Elas tinham que tirar aquela porcaria de novo e cravar a espada do Rei Arthur na minha veia. Caraca, velho. Eu tenho trauma de tirar sangue até hoje. Por causa do cara, né, gritando socorro! Eu me sinto fraco, cara. Me dá uma sensação de desmaio. Eu não quero tirar meu sangue, velho. Eu sei que pessoas precisam, mas me dá uma agonia, velho. Pô, me sinto sugado. Inclusive o vampiro, a gente falou dele aí no último episódio. Pô, caraca, o vampiro me dá uma agonia terrível, velho. Alô, pô, mas você ganha bolachinha depois de doar sangue, então. Não, sempre a bolacha de merda. Sempre a bolacha ruim. Sempre é ruim essa bolacha. Horrível. E eu agora tenho que tirar sangue mensalmente, porque eu tô tomando um remédio, aí tem que todo mês tirar sangue pra avaliar como é que tá os lipídios e os agarros, sabe? Mas é de boa, velho. Sangue é legal e tal. Eu tenho um trauma de tirar sangue. É o seguinte, uma vez eu fui tirar sangue, só que eu tinha que tirar 3 vezes em tipo 1 hora, sabe? E aí, eu era meio moleque, assim, tava com medo de tomar 3 picadas, aí o médico, muito gentil, falou assim, ó. Olha, Magal, é o seguinte. Você tem 2 opções. Você pode tomar 3 picadas, ou você pode colocar uma parada na sua veia, que vai ficar aí durante 1 hora, e que a gente só vai, tipo, encaixar a agulha na parada, entendeu? Não vai enfiar na sua veia. Você deixa a parada aí, numa janela de 1 hora, e nessas 3 vezes que a gente vai ter que tirar o sangue, a gente só coloca a agulhinha ali, tira e tal, e depois você tá livre. Aí eu, claro, né, inocente, fui escolher essa opção, né? Ledo engano, porque tava tirando numa clínica e, tipo, essa parada fica enfiada na veia e você não pode mover o braço. Se você girar um pouco o braço, ela sai da veia, entra no seu braço e rasga tudo, sacou? Tem essas ondas, né, cara? Tem algumas injeções que são mortais, porque se você mexer um pouco, você morre, tá? E aí, tipo, eu tinha que deixar lá, tudo bem, tem que deixar aqui parado. Isso não é problema, que eu sou um cara muito autocontrolado. Modéstia à parte. Mas o problema era os moleques que estavam correndo pra lá e pra cá na porra da clínica. Caralho, eu não entendo. Clínica é um lugar de repouso, de descanso, de medicina. Bota um diabo de umas crianças correndo, brincando de picula, no meio da porra da clínica. E aí eles sempre passavam perto do meu braço. E tremia, eu ficava com o braço apoiado na parada de aço, assim. E o remédio dava muito sono, assim. Aí eu tava quase dormindo, fechando o olho, assim, nossa, eu vou descansar. Passava o moleque, tremia o negócio de aço, eu, sabe? Abri o olho, assim, falava, não posso dormir. E caralho. Não velho, posso né? dormir. E foi isso, foi esse terror durante uma hora, com medo do caralho de fuder meu braço. O medo foi tamanho que eu não dormi, velho. Inclusive a enfermeira falou, nossa, você é o primeiro paciente que não dorme tomando essa porra, porque todas as vezes que eu vi a galera dormir, eu não podia dormir, tava... Porra, batendo, né? Lutando contra a minha vida, velho. Sai o Magal zumbi que a gente conhece hoje, né, cara? Com olho roxo, assim. Lutando contra o... Caralho, velho, ele tava realmente tenso, porque o cara tomar um remédio que geralmente faz as pessoas dormirem e não dormir, de tão tenso que ele tava, porra, realmente, cara, você tava... Porra! Malditas crianças. Por isso que eu não gosto de criança, velho. Tá vendo? Freud se luta. Falando em criança e mudando completamente o assunto sangue para parar com o trauma do Gabriel e do Reinaldo, me agradeço, malditos. Obrigado, mestre. Já é um alto trauma eu estar aqui no podcast porque eu tenho meio que um trauma da minha voz e do meu sotaque. Porque, tipo, sabe como é quando você grava alguma coisa e depois vai escutar sua voz? Uhum. Então, é diferente, eu acho ela só escrota. Mas aí, esse ano mesmo, eu resolvi falar com uma amiga. E daí ela disse: olha, tua voz parece a do Mickey. E eu fiquei pensando: olá, amiguinhos. Realmente assim parece muito, cara. Mas só assim, mas eu tava falando natural com ela. Aí meio que, tipo, porra, Mickey, eu tive o sonho de ser dublador, eu não quero dublar o Mickey. Eu vou ter que esperar aquele cara morrer pra dublar o Mickey. É a única opção que eu tenho é dublar o Mickey. Ou o Babidi. O Babidi. Mas, velho, eu tinha trauma com voz, porque eu tinha... Toda criança, quando é mais novo, tem voz de garota, né? Eu acho. Eu, pelo menos, tinha. Não voz de garota no telefone, sacou? Você nunca atendeu o telefone e te confundiram com mulher, nunca? Não. Ah, quando eu era bem pequeno já aconteceu. Já. Então, isso aconteceu comigo até, sei lá, os 13 anos de idade, velho. Eu atendi o telefone e aí achavam que era minha mãe, sabe? E aí falavam... Oh. 13 anos é muito, mano. Então, velho, isso é um trauma do caralho. E aí, tipo, isso, caralho, isso me perturbava muito. Tanto que eu tinha vergonha de atender o telefone. Eu não gostava de ligar pra ninguém. Minha mãe me mandava ligar e eu não. Até pra... Aquele, sabe aquela agenda telefônica em que você pede o número de alguma coisa? Fala, ô, passa aí o número da churrascaria. 102, né? 102. Então, eu não, nem pra isso eu queria ligar, velho. Porque eu falo com medo da atendente falar, toma aqui, senhora, o número, sabe? Uhum. Chegou ao cúmulo da escrotidão de eu ligar pra um amigo meu, o famigerado Aldo, que eu já citei aqui. Que, assim como o Tite do Gabriel, é o único amigo que eu tive na minha vida. O Tite do Gabriel, cara, que bizarro. Não fala nunca mais isso, cara. Parece que a gente é um casal gay, cara. Mas vocês eram, vocês só não sabiam. Então, eu liguei pra ele, o irmão dele atendeu. Eu falei, chama o Aldo aí, por favor. E ele falou, fala com voz de homem aí, caralho. Eu fiquei assim, caralho, que porra é essa? Sabe, assustado assim, sem falar nada. E ele desligou na minha cara, olha isso. Caralho, que... Acho que ele ficou com medo do irmão dele virar gay, né, cara? Andando com o cara com a voz dessa. Talvez. E aí, calma, mas isso tudo mudou quando eu, sei lá, fiz 15 anos, eu fiquei com a voz do Terminator. E agora eu fiquei mais velho, eu fiquei com essa voz de merda aqui. Voz do Terminator? É, não é do Mickey. É, eu atendi, o pessoal falava, porra, e aí, Magal, tudo bem? Como é que vai você e tal? É, aí você falava, peraí que eu vou beber uma água. I'll be back. Exato. É, não, pô, eu vou sair no shopping ali, come with me if you want to leave, sabe? Ei, senhor, você tem que pagar por isso aí. Talk to the hand. Tá bom, chega de referência da Terminator. Entrando nessa questão hormonal aí, velho. Eu tenho uma que é muito trash, velho. Que é muito trash, velho. Eu, aí no meu auge, meus 12, 13 anos, eu sempre fui uma pessoa que tive muito hormônio, cara. Eu atualmente sou um urso, basicamente. Então, meus 12, 13 anos eram sabe, eu já era um adolescente fucking de 15 anos, sabe? Uhum. Em minha formação corpórea. Então, eu fedia muito, cara. E ninguém na minha família achava que eu deveria usar desodorante. Afinal de contas, sei lá, eu era pequeno. Na verdade, eu acho que era menor até. Eu tinha, sei lá, 11 anos, cara. E aí, eu fedia muito. E eu andava na rua, cara. Tipo, lá, eu sempre tive... Minha infância foi no playground, né? Então, eu descia pro playground de manhã, voltava de noite, 10 horas, sabe? Uhum. Então, cara, durante esse período, velho, eu ficava inhaquento, minha camisa voltava pra casa marrom, sabe como é? Uhum. Rolava lama, fedia, já afundava que nem um macaco, então. E um dia, cara, nesse esquema aí, eu tava com meus amigos, e eu fui entrar na casa de meu amigo, né? Tudo bem, tô entrando lá, e aí a mãe dele vai lá e bota a mão assim, fala: Gabriel, volte pra casa pra tomar banho, depois você volta. Caralho, velho. Sabe quando você tá feliz? Isso é tipo assim? Um, sai daqui, seu fedorento, porra, seu gordo. É. Caraca, cara. Sabe quando a pessoa tá feliz assim, dando risada, e você vê a expressão da face dela mudando assim pra triste? Isso se chama queda de moral. É, aí eu fui abatido assim pra casa, eu olhei pra ela assim, e ela bateu a porta, pá, eu fui lá, voltei pra casa. Tomei banho e voltei, mas foi muito triste. Porra, você voltou desde ainda? Ele voltou todo sem graça, tinha muita coragem. Oh. É, mas é porque eu tinha certa intimidade com ela, sabe? Mas eu acho que não o suficiente pra eu fazer isso. Sabe? É, né? Pô, cara, muito bizarro, né? Muito bizarro. Acho que foi o trauma aí que fez eu tomar banho, senão eu não tomava banho, não. Muito chato. Caralho. Aí, vocês fizeram me lembrar de um trauma aqui, que esse é um trauma mesmo, mas esse é um trauma. Se é que existe essa linha de trauma, um trauma meio homoerótico. Não sei se eu devo... Meu Deus, é isso. Calma, não é tão pesado quanto parece. Não é tão pesado quanto parece. É o seguinte. Uh-huh. Tá bom, mano. Eu tava na casa, adivinha de quem? Do Aldo? De Aldo. Exatamente. Acho que tinha sido uma das primeiras vezes que eu ia na casa dele, né? A gente era muito moleque e tal, gostava de jogar Tibia, sei lá. E... sabe? E ele tinha uma webcam, assim, eu achava aquela coisa mais incrível do mundo, que eu nunca, sei lá, 2000, sei lá, nunca tinha visto um webcam e achava isso, sabe, a coisa de outro mundo. E aí a gente tava numa de gravar, fazer vídeos pra pôr na internet, sei lá por quê. E tava gráfico de vida, mano. Não, tipo, vídeo de, muito escroto, velho, sabe, stop motion, só que muito mal feito, tipo isso. Não é um erótico, não, relaxa aí, Gabriel, não tem nada de verdade, não. Mas... fazia uns stop motions muito escrotos, assim, umas histórias muito bizarras e gravava. Aí chegou uma hora que eu não sei porquê, acho que eu era um moleque muito, muito encapetado, velho. Eu cheguei assim pra ele: ô, você tá gravando aí? Me afastei assim do quarto e falei: tá gravando? Aí ele falou: ah, tô gravando aqui. Aí eu falei: ah, então grava isso aqui. Aí baixei a bermuda, botei a bunda pra fora, assim, fiquei balançando: ah, grava minha bunda, sabe? Não sei porquê eu fiz isso. E aí... o pior não... E aí provavelmente o irmão dele viu, né, cara? E exatamente, falou, que exatamente. Sabe, é aquele irmão filho da puta que me, sabe, que falou, vai falar de macho e tal. Esse mesmo cara viu esse vídeo na lixeira, chamou a família inteira, enquanto eu ainda estava na casa, e pôs o vídeo em full screen lá. É, grava minha bunda, caralho, caralho, velho. Caraca, velho. Meu Deus. Caraca. E aí tu ficou com fama de bicha pra família do Aldo? Provavelmente, né? Provavelmente por isso que eu fiquei meses sem ir lá na casa dele. Não falaram pra sua família também? Não. Quiseram fazer uma cópia, sei lá. Quer gravar? Não, cópia. Hoje ninguém mais fala disso. Sei. Você sempre morreu, cara. É, eu lembrei agora, velho. Faz muito tempo. Pessoas estranham você não ter namorado até hoje, né, Magal? Mas não falou nada. É. Provavelmente. Caralho, que merda. Isso realmente foi um trauma, viu, velho? Isso foi realmente... Isso, caralho. Eu acho que esse foi um dos piores, velho, que eu já contei agora. Caralho, que trauma de merda. Que infância desgraçada. Tá que pariu, vai. Segue aí. Velho, meu playground era muito doido, cara. Era muito doido. Eu morava no Golden Tower. Se alguém sabe onde é, se alguém morou lá perto, sabe que lá era a união de todos os playgrounds da Vitória, né, cara? Todos os prédios, as pessoas deixavam suas casas pra irem pra lá. E lá tinha uma galera que era perturbadinha, sabe? Sempre que aquela galera descolada, sabe? Tá com, sei lá, 12 anos bebendo vodka. Caramba. E tinha eu e meus amigos, né, cara? Que eram os nerds foda, que era o quê? Eu, o Tite, o Zé, que a gente chama ele de Zé porque Zé Nerd, o nome dele é Rafael. E, né, basicamente isso, ó, Maurício, que era um menino retardado, e Ítalo, que é um cara que se assumiu homossexual. Meu então, Deus! A gente tava com a trupe dos descolados inverso, né, cara? Uhum. Então, eventualmente, a gente entrar no conflito com esse povo, sacou? Não porque a gente queria, a gente tava lá brincando esconde-esconde de boa. E aí os caras chegavam e queriam brincar e... Peraí, Gabriel. Você tava brincando de esconde-esconde com um cara que se assumiu homossexual? Vocês se escondiam juntinhos, era isso? Nesse nível? É meio estranho falar isso, mas é por aí. Por pouco, hein, Gabriel? Por muito pouco você não chegou lá, velho. Eu não sei, cara. Sei lá. A gente desconfiava, então não levava muita bola, sabe? Não ia pra casa do cara. Sabe como é, né? Então. E aí, o que aconteceu uma vez? O pessoal pegou a arminha d'água e ficou, tipo, escrotizando, jogando na gente, tipo, nerds, vamos experimentar com os nerds. E aí foram correndo atrás da gente e a gente, tipo, saiu correndo, cara. Sabe? E nisso o Tite virou pra mim e falou: gordo, sobe lá na minha casa e avisa o que tá acontecendo. E aí eu subi pra casa dele, tipo, amedrontado, assim, sei lá, velho. Não sei, era guri, sabe? Uhum. E aí ele virou, eu virei assim pra irmã dele, que tava assistindo a televisão, ela falou, Tite desceu, eu falei, eu sei. Tite pediu pra eu vim aqui pra avisar que as pessoas estão atirando nele. Caralho, velho. Caralho! Boa maneira de se expressar. Oh. Caraca. A irmã dele ficou olhando assim pra mim, cara. Tipo. Sabe? Tô atirando nele. Eu falei, ele daqui a pouco deve conseguir subir. Aí. Olhou assim pra mim, sabe? Aí voltou a assistir televisão. Porra, né? E eu fiquei lá parado assim. Foi, cara. Tipo, ela olhou assim, tô atirando nele. E quem é o pessoal daí de baixo? Ela, como assim, cara? Tô atirando nele. E, sabe? Deve ser brincadeira esses meninos aí. Esse gordo tem os cotinhos de televisão. Ela era muito velha assim do que eu tenho. Ah, cara, ela devia ter seus 17 anos, sabe? E a gente tinha uns 10. Ah, então ela tava cagando mesmo, né? Cagando, é verdade. Teve uma vez, cara, que meu pai, ele passou 10 anos casado com uma mulher. Essa mulher tinha um filho da minha idade, então eu considerava ele como meu irmão, né? Pô, 10 anos, né? E aí, cara, a gente tinha assistido O Chamado. E a gente era pequeno, sabe aquele filme do Chamado de... Ah, você vai morrer em 7 dias. E aí, cara, a gente tava passando os canais. Meu pai tinha ido trabalhar, a minha madrasta tinha ido pro médico, né, e tal. E a gente tava sozinho, eu e ele. E aí a gente tava mudando os canais pra ver que porra que tava passando na TV, né? E aí, cara, ele apertou um botão lá errado, que foi pra aquela tela que fica chuviscando, sabe? E antes da mulher telefonar no filme, a tela fica chuviscando. E aí, cara, ele apertou o botão pra ela e ficou... Tsh! Eu olhei pra cara dele, velho, assustadaço, assim, ele olhou pra minha cara, ele começou a gritar e saiu correndo com os braços pra cima, assim. Largou o controle no sofá e correu com os braços pra cima. Abriu a porta e fechou. Eu fiquei lá parado no sofá, olhando pra televisão, eu, caralho, e saí correndo também. E fechei a porta. Cara, eram 3 horas da tarde. A gente esqueceu a chave na porta, na parte de dentro. E a fechadura não abre pelo lado de fora. Velho, a gente teve que ficar de 3 horas da tarde até 8 horas da noite no playground sentado sem fazer nada, assim, só esperando alguém chegar pra acudir, cara. E, puta, e a minha madrasta tava sem a chave. Meu pai só chegava 1 hora da manhã, cara. Eu tive... Tenha noção, eu tive que subir na casa do vizinho, no segundo andar. E porque, assim, pra Gabriel conhece, mas, bom, pra quem não conhece minha casa, ela tem... Eu moro num prédio, né? E a área, minha área de serviço, se você for na minha área de serviço e olhar pra cima, dá pra janela dos vizinhos, né? E aí eu subi no segundo andar, cara, e tive que fazer um armengue pra eu conseguir pular a janela do vizinho, ir pra minha área de serviço e abrir a porta. Cara, tinha uma... E encontrar a Samara lá dentro também, né? Velho, cara, eu fui assim, tremendo, velho, tremendo. Mas que era medroso, que eu não pulava muro nesses negócios. Porra, pular do segundo andar pra minha casa era um negócio assim de ninja. E tinha umas porras jogadas no chão, eu tava com medo de cair e quebrar meu pescoço naquela porra daqueles negócios no chão, sei lá. Velho, eu fui me tremendo todo assim, cara. Desliguei, entrei pela área de serviço, desliguei a televisão rapidinho, assim, sabe? Sabe quando você tá com medo que você pega e sai correndo assim? Apertei o botãozinho, saí correndo, fui abrir a porta. Porra, cara, eu fiquei me tremendo todo aquele dia, cara. Eu tive muito medo, assim, muito medo mesmo. Eu tenho um trauma de susto também, mas é light. Tipo, sabe aquelas propagandas de susto que a gente vê no YouTube? Sei. Eu vi uma dessa na TV, velho. Então é algo que eu nunca esperava, assim. É um, caralho, que escroto. É um programa que passa no Multishow de propagandas ao redor do mundo, sabe? E eu tava na casa de um colega e tava assistindo Jogos Mortais, olha isso. Aí tava, tava revezando Jogos Mortais, esse programa. Jogos Mortais, esse programa. E aí, botei nesse programa, tá, a propaganda era tipo um casal correndo numa praia, assim. Eu olhava, que idílico, que bonito, um casal correndo. Ah! Apareceu um bicho. Eu só gritar, e era um propaganda de cerveja, e eu saí correndo, e imitei isso. Era um propaganda de cerveja, tipo, fortes emoções, bebe essa cerveja, sabe? Porra! E eu fiquei estilo seu colega, velho, coloquei a mão pra cima, saí correndo, saí do quarto pra sala em 2 segundos e falei, ah, propaganda, zumbi! E caralho. A casa tá vindo. Só pra comentar, as vinhetas da MTV eram muito bizarras. Era um porco fazendo sexo, né? Era muito escroto. Bom, não só isso, tipo, tinha uma lá que era uma babá cuidando de um bebê. E daí, tipo, ela tá lá cuidando, assim, quando ela bota o dedo, assim, dentro da boca do bebê. Depois vai a mão inteira, aí ela arranca o coração do bebê. E ela fica com aquela cara demoníaca, com as unhas gigantes. E o coração batendo vivo na mão dela, dizendo MTV. Meu caralho. De bosta, cara. Alguém tem trauma de bosta, velho. São os mais bizarros, cara. Eu tenho. E o indivíduo pode ser desmoralizado perante a sociedade se cagando nas calças, velho. Puta merda. Você se sente assim, voltando às suas origens de bebê, sabe? Um negócio meio retardado, assim, sabe? Sou um mongol gigante. É muito bizarro, cara. Eu. Sei lá, velho. Tipo, ano passado, eu acho que eu me caguei na rua 2 vezes. O legal é que ele fala espontaneamente, assim, tipo... Normal, né? Deu umas cagadas ali no mapa. É, foi mesmo, cara. Foi 2 vezes. Eu não sei se ano passado eu tava desequilibrado psicologicamente. Eu não sei. É porque não é normal, não, velho. Cara, eu não sei o que foi, velho. Mas eu sei que eu me caguei 2 vezes na rua, velho. Não, eu só quero constar uma coisa. Quantos anos você tem? Ah, muitos anos. Muitos anos. Deixa eu... não é normal. Então, eu tinha uma mania horrível de cagar atrás do sofá. Eu não sei de onde veio isso, não sei porquê. Talvez um psicólogo pudesse explicar, mas eu não sei, cara. Eu só sei que eu tinha uma paixão a cagar atrás do sofá. Toda vez que eu tinha vontade de cagar, eu olhava para aquele sofá assim e falava, nossa. É estilo aqueles cachorros escrotos fudendo aquele bonequinho, né? Aquele pato de borracha. É, exatamente. Então, aí eu ia, arrastava o sofá, me agachava assim, e aí cagava e deixava lá, saia andando, e opa, que banheiro. Limpava a bunda nem pensar, né? Não, que porra de... Era no braço do sofá. Não, não, era atrás do sofá. Às vezes... Não, minha... não. Pá. Ah, não, era... não, pelo amor de Deus. Às vezes minha mãe me flagrava, falava, ele tá cagando de novo aí, eu falava, mano. Já. Com quantos anos foi isso, cara? Ah, cara, eu tinha uns 4, 6 anos, velho, muito What tempo atrás. Fuck, cara? 6 anos. Era grande, cara. Já tinha consciência de quem eu era, já, mas eu tinha frotíssima, velho, de cagar agachado no sofá. E depois de um tempo, é que eu tenho muitos problemas com merda, né? Eu criei uma mania muito ruim. Eu vou revelar nessa história aqui, é o seguinte. Um dia eu tava no colégio, também novo, já devia ter uns 7, 8, 9 anos. E deu vontade de cagar, né? Fazer o quê? Vamos cagar, né? Arranjei o banheiro mais inóspito que tinha, que era só... Não tinha várias privadas, era uma privada só, sabe? Uma porta, uma privada. Um banheiro bem grande até. A distância entre a porta e a privada era grande. Eu fui lá e fui cagar, né, no colégio. Só que eu desenvolvi, como eu disse, depois de cagar atrás do sofá, depois que eu superei isso, eu desenvolvi um problema. Que eu só consigo fazer cocô sem roupas. Sem roupa alguma. Sabe? Totalmente desnudo. E eu, no colégio, ainda tinha um desprendimento social de fazer isso até lá, entendeu? E aí fui lá. Tirei o tênis... Ah, não. Meia. Tênis também, cara? Tudo, tudo. Não pode ter nada. Caralho. Tirei a camisa, tirei a cuequinha e comecei a cagar. Lá, cagando de boa, foi normal e tal, cagando e tal, muito bom, colégio. E aí, de repente... Você botava a roupa onde? No chão, assim? No chão, na minha frente. Tinha que ficar olhando ela e tal. Bom, mas o problema não é esse. O problema... É que chegou um funcionário e começou a bater na porta, assim, sabe? Tá, tudo bem, tem alguém aí e tal. Aí eu olhei e pensei em responder, só que quando eu vi, eu percebi que eu não tinha trancado a porta. E aí ele começou a empurrar a porta. E eu falei, caralho, ninguém pode me ver cagando pelado. E eu saí correndo pra empurrar a porta, né? E a merda pingando, né? Caiu merda no chão, deve ter sujado minha roupa. E saí correndo esperado. Só que, como eu disse, era uma distância muito grande da privada até a porta. Eu saí correndo e tal, e ele conseguiu abrir um pouco. E aí, assim que eu cheguei até a porta, eu pá, bati e empurrei, né? Empurrei a porta, não falei nada e falei, nossa, tô livre. Só que o filho da puta começou a empurrar de volta a porta, entendeu? E aí, o funcionário começou a empurrar e eu comecei a empurrar de novo. E a gente ficou num cabo de guerra de merda, de eu empurrando a porta pra não abrir, e ele empurrando pra abrir a porra da porta, por quê? Não, o cara deve ter pensado, adolescente, né, cara? Yeah. Joga no banheiro. Caralho, não, e aí chegou uma hora que ele tava quase conseguindo abrir, e eu gritei, não, em desespero. Aí ele conseguiu, abriu a porta, me empurrou, eu fui pra trás da porta assim, aí ele olhou, botou a cabeça assim... E deu aquela risada do Nelson, do Simpson, sabe? Ha ha! Isso aí, que filho da puta, cara! O programa ainda não acabou, estamos aqui na leitura de e-mails, vamos lá, Gordo Mascarado, o que é que ele fala agora? Ah, quem quiser enviar um e-mail pra gente, como é que faz, Reinaldo? Ah, quem quiser enviar um e-mail, manda para contato@afogadosnosofá.com, tem também o nosso Twitter, quem sabe o nosso Twitter? Eu, professor... @afogadosnosofá. E se alguém quiser seguir assinar nosso canal no YouTube, Magal, por favor. Caralho, eu sabia o Twitter. Como é que eu vou saber o Facebook? É YouTube, cara, não é Facebook, não. Pô, é mesmo, mas... É muito simples. Vá, arrisque, vai lá. Eu acho que seja youtube.com/... naufragados no, na poltrona? É o youtube.com/afogados no sofá. Tem o nosso Facebook também, Reinaldo, por favor. facebook.com/afogados no sofá. Muito bem, então se você esquecer, curta, não tem problema. Curta a nossa página e siga o nosso Twitter. Siga nosso Twitter, muito importante, e nos envie um e-mail também, mostre sua opinião. É, e deposite dinheiro na nossa conta também, porque não, né? Muito bem lembrado. Agora temos o banner da Saraiva lá em cima, quem não notou. Então, sempre que você quiser fazer alguma compra online, por favor, clique no link da Saraiva. Exato, por aqui. Vou explicar aqui pro pessoal como é que funciona a Saraiva, né? Porque... Nossa, Gabriel, nossa. Assim você... Que foi, pô? Que foi? Ai, se eu pego o seu microfone, viu? Então eu vou explicar aqui pro pessoal como é que funciona a Saraiva, né? As pessoas ficam olhando ali pra aquele Nintendo Wii, custando R$1.000 lá no banner do nosso site. Você não precisa necessariamente comprar o Wii pra você ajudar o Afogados no Sofá. Você pode comprar qualquer produto desde que você clique no link da Saraiva no nosso site. Então, se você quer ajudar o Afogados no Sofá, na verdade você deve ajudar o Afogados no Sofá, você pode fazer duas coisinhas, que é comprar na Saraiva via Afogados no Sofá e divulgar o Afogados no Sofá para todos os seus amiguinhos que nunca escutaram o podcast, ou aqueles que escutaram e querem agora ouvir o Anata dele, o melhor. Exato. Não dele. Agora, não as dele. Pessoas... Eita... As pessoas que conhecem podcast, você tá indo o quê, cara? As pessoas que conhecem podcast e não ouviram Afogados no Sofá, apresentem ele aos seus amigos. Mostrem a ele qual é o próximo nível. Mostrem. É a sua opção. O próximo nível, né? É muito profissionalismo. Muito profissionalismo aqui no Afogados no Sofá. Nunca atrasamos, né? Toda quinta-feira aí. Somos boçais por natureza. Desculpa a todos. Um beijo no coração de toda a galera. Nós recebemos algum e-mail, Magal? Olha, tá uma parada, hein? Vou ser sincero aqui com os leitores. Nós recebemos cerca de 23 e-mails. Foi muito pouco, foi uma margem pouca pra nossa média. Só que o porra do Reinaldo escolheu todos e ficaram só. Então a gente só vai ler um e-mail hoje. Olha que merda. E um e-mail gigante, né? Por nossa sorte, o Reinaldo não cometeu a gafe de excluir esse e-mail gigantesco que o Marcelo escreveu pra gente. Eu vou dizer, hein? Eu cometi outra gafe. Eu excluí todos os arquivos do podcast. Tá maluco? É sério isso? Não. É. Caralho. Não, mentira, cara. Engraçado, o episódio que a pessoa está escutando agora foi excluído por Reinaldo. Exato. Se você está ouvindo isso, a gente fez uma mágica e ele reapareceu. Caraca, Reinaldo, o excluidor, né? O dedo dele não sai do shift. O dedo dele não sai do shift. É muita coisa na cabeça, cara. Tá... Pior que eu tô comendo bolacha. Certo, uma hora com pirulito na cara, outra hora comendo bolacha, Magal mostrando todo o seu profissionalismo no Afogado no Sofá. Então, é isso, vou ler o e-mail do cara, pô. A gente recebeu um e-mail aqui do Marcelo Hagman dos Santos, acho que é um nome alemão. O Hagman é o fanboy de anime que gosta de anime de menininha, provavelmente, sei lá. Ele diz aqui, ó, antes de começar meu e-mail... Eu quero pedir desculpas por não ter ouvido os podcasts 4 até o 6. Então ele ficou sem ouvir o 4, 5, 6. Então ele tá muito desatualizado. Inclusive, ele não sabe que o Gabriel gosta de sovar cabeludo. Não sabe que o Reinaldo... Tem algum podre do Reinaldo aí pra contar, não? Tem nesse não, agora, né? Ah, nesse agora. Ok, então. Ele não ouviu. Estive meio ocupado nas últimas semanas e tive que eliminar algumas atividades para dar espaço para outras. E por não ter muito interesse em God of War, cinema em modo geral, ou mesmo em animes especificamente de esportes, fica aí sem ouvidos. O que deve ter sido algo incrível. O cara arrancou os ouvidos. Sem ouvidos, é. Engraçado que agora ele tá mandando e-mail pra um podcast sem ouvidos, cara. Olha só o que porra ele tá fazendo, né, velho? Tá tudo errado na vida, velho, desse cara. Verdade. O Lucas, que é cego, não tem. Pô, tem que aprender com esse cara, velho. O cara tem ouvido, tá ouvindo podcast, velho. É, então, ele diz, entendam, né? Aceitem, tudo bem, né? Ele deve ter feito aquela cirurgia maluca, sabe? Que você arranca uma mila e bota no ouvido. Esse parado escroto, assim. Ele é o senhor Batata, né? Do Toy Story. Ficou estilo Freeza, tá ligado? Aquelas paradinhas no ouvido, assim. Vocês estão se divertindo muito. Então... O Marcelo disse que, se possível, vai botar a gente, colocar a gente em algum dia aí, algum final de semana, algum feriado, pra tentar ouvir. Tá bom, então. Vamos lá. Ele diz, obrigado por salvarem minha madrugada de sexta-feira, porque tava tendo invasão de zumbis, a gente deu uma dica de... Não, a gente não fez podcast de zumbi ainda, né? Pode ir pra pauta, é isso, né? Zumbi? Uhum. Pode ir. Bom tema, prossiga. E todos meus amigos já estavam dormindo, e você ia fazer o quê com eles? Ou, ao menos, desconectados da internet. E sem sono, ele não tinha praticamente nada de bom ou construtivo pra fazer. Ah, não, eu falei isso. Foi... Sofá, pura cultura. Bora lá, prosseguir. O seu comentário. Bom, meu nome é Marcelo Hageman. Ele disse que se lê Hageman, dos Santos. Tenho 20 anos, sou estudante de letras e moro em Joinville, Santa Catarina. Eu tenho uma má notícia pra você, Marcelo. Você sabe que isso olha, minha mãe... É formada em letras na Universidade Federal da Bahia. E ela já. Tinha uma notícia, de repente ele sabe de tudo isso. Então, e ela já me disse, ela sabe pessoalmente, que o pessoal de letras, os homens, não sei se é o seu caso, mas geralmente eles cortam pro outro lado. Assim. Uhum. E aí você manda. Fica à vontade, cara. É, assim. Ah, não, é. Não, o Reinaldo adora receber fãs gays. Não tem problema. Não, pera aí, cara. A gente não pode falar isso do cara. A gente tá queimando a imagem do cara, meu Deus. O cara já dorme. Isso daí vai pro ar, bora. O cara já dorme com um amigo e faz letra. Não é mesmo, né? Que escroto. Isso é ouvido, né, velho? Que bizarro. Assim, imagino que não fizeram com o ouvido dele, hein? Ai, meu Deus. Ele disse que mandou exclusivamente esse e-mail para apontar uma falha, uma calúnia, uma desonra, uma grande heresia que um dos participantes, eu, cometeu durante o podcast. Primeiro eu quero fazer um comentário aqui, que o pessoal do Afogados no Sofá não comete nenhuma falha e nem comete nenhuma desonra. Nós somos os seres mais honrados desse mundo. O senhor que está errado e desonrando a sua raça por dizer que o Afogados no Sofá está errado, meu filho. Você não merece. É por isso que ele automaticamente se corrige aqui. Ele fala, brincadeira, não é pra pouco. Ah, todos. Olha aí. Muito bem. Não é nem pra pouco. Eu deveria me corrigir, entendeu? Muito nós bem, somos seres do sofá, nós somos mais evoluídos que você, pra ser. Sua alma não será punida, então, tá bom, meu caro? Segundo ele, existem sim bons animes, mangás e etc. sobre vampiros. Bom, mas antes, ele disse que tem um muito bom que saiu em 2010 chamado Chique. E, segundo ele, antes de defender Chique, olha que nome chique. Caralho, velho, você cada vez mais tá se entregando, Marcelo. Tá foda, velho. Ai, o homem sem ouvido, vamos lá, Marcelo, prossiga. Bom, o Marcelo disse que tem. Vai falar sobre outros animes. Ele disse que o Hellsing. Começa sendo um anime bom, e com personagens fodásticos inseridos em um mundo obscuro. Ok. Ele disse que não assistiu os OVAs ainda, mas ao menos não dá pra chamar de um anime bom. As batalhas são sem sentido, os poderes são sem pé ou cabeça, e no seu caso sem orelha. E apesar de, à primeira vista, serem legais, eles não são nada mais que monótonas e pouco atrativas. Caralho, estudante de letras escreve muito, velho. O Magal falou isso no programa, cara. Exatamente. É porque ele não tem orelha, né? Ele não entendeu direito, ele não ouviu. exatamente. Bom, prossiga, mano. E ele disse que, repetindo o que disse no podcast, que basicamente é isso, fala de Rosario Vampire, que é outro anime que não se salva. Ele disse que nem considera de vampiro, porque ele se passa em uma escola sobrenatural, num mundo paralelo, que há duas vampiras, sendo que uma delas é a principal, a outra só entra na segunda temporada. É bacana, se você gosta de ecchi, sem sentido, ou seja, se você gosta de fanservice, e de animes harem com personagem principal sem graça, que existe muito por aí, né? Então, cardápio grande. Karin, eu não sei o que é isso. Segundo ele, é comédia... É o gato do Dragon Ball, o Sr. Karin. Ele disse que é uma comédia de vampiros e à primeira vista parece uma ideia babaca, mas convence a série. Não há brutalidade, não há chacinas, é afinal de um anime de comédia, mas eu discordo, tem muito anime de comédia aí que tem muita chacina. A entidade do vampiro é respeitada e convence, diferente do Crepúsculo. O único problema da série é sua animação estar envelhecida no tempo. Atualmente não dá pra considerar um bom anime de vampiro. Quem sabe na época o público feminino aprovasse em massa. Inclusive você, que faz parte do público feminino. Prossiga. Porra, Marcelo. Porra. Todo e-mail, todo parágrafo você tem que sacanear o cara. É, deixa, cara, leia o e-mail todo aí agora que eu vou botar aquela vozinha acelerada, vai, pra ficar mais rápido. Tsukuyomi Moonfase é outro anime que não dá pra provar como um bom anime. Não, não fale rápido, senão vai ficar entendível, né? É ininteligível, bom. A parada... Não precisa acelerar, não. Eu vou ler rápido, não precisa acelerar, não. Tsukuyomi Moonfase é outro anime que ele não consegue aprovar como um bom anime, não apenas como um bom anime de vampiro. Segundo ele, o personagem principal não convence e a vampira da série tenta, mas não consegue roubar a cena. Ah, além disso, piadas forçadas e estereótipos exagerados. Nenhum personagem é carismático e em animação é bruto e péssimo. Tanto que metade do pendente episódio é apenas imagem de um quadro aproximando a distância da tela devagar por falta de dinheiro para pagar os animadores. Que merda! Além disso, tudo ele não consegue decidir se é um filme de comédia ou um anime de luta. Tá parecendo aquela parada de cego, sabe, que leio pra você? Tá muito bizarro, cara. Sim. Segundo, caralho. Ele vai falar agora da série Blood, que foi realmente um pecado nós não termos citado Blood, porque Blood é um clássico em termos de vampiros. Segundo ele, o filme é excelente, tão bom que a sensação que ele teve no final foi de ser curto demais e deixar o gosto de quero mais. Quanto à série Blood, ele quer dividir em três partes. O filme, a série Blood Plus e a série Blood C. O filme é muito bom, no final ele teve a sensação que foi muito curto e deixou um gosto de quero mais. Diz que Blood Plus é aceitável, mas não como uma obra-prima. É bom em alguns momentos, mas poderia ser encurtado para continuar interessante o tempo todo. E não apenas no começo e no final. Não é realmente muito bom, ainda mais comparado com o filme. Blood Chic, eu não sei o que é isso, é o mais recente, não é muito diferente de Blood Plus. Porém, tendo o dedo do querido da Clamp... Caralho, é da Clamp? Olha aí, a Clamp despejando a homossexualidade por todos os cantos, olha aí. Deus, eu não acredito. O anime é repetitivo. Eu acho ótimo que o Reinaldo, a gente fala aqui, fanservice, hate, clump, e o Reinaldo não sabe nada. Então ele fica, é verdade. É, opa. Realmente. Ele disse que o anime é meio repetitivo, até o episódio 6 fica um pouco interessante depois dali, até ter um final espetacular. Olha aí, o Marcelo, sem orelha, que dorme com os amigos, que faz letras, que gostou do anime da Clamp, que... Porra, que tá tudo errado na vida dele, né? Vamos passar pra próxima coisa. Caralho, tá tudo errado. Ele conclui aqui falando com Dance in the Vampire Band é bom em partes e peca em vários aspectos. Ele diz que gosta da parte dos lobisomens e dos dois personagens principais. Você gosta dos homens peludos, né? Tá bom. Ah, olha quem fala. Você foi zoado aí, viu? Eu gosto dos lobos. Não dos rapazes que fazem não dos viadinhos lá. É, diz que fora esse não lembra de nenhum anime que trate de vampiro, a não ser vários de comédia, até um de zumbi aí, mas um anime sobre vampiros. E falou de Chique, que é realmente um anime com muita classe, né? Muito chique. É o único anime que retrata o verdadeiro vampiro de forma fiel às lendas, os contos e as mitologias em volta dessa criatura. Eles não podem andar à noite. Eles não podem andar à noite e tu tá dizendo que é fiel. Caralho. Hã? Ele deve ter feito errado, cara. Ele deve ter escrito errado. Eles não podem andar à noite, né, cara? Não é possível, cara. Não. Meu Deus. Ele sai de dia brilhando também, pelas ruas. Ai, meu Deus. Estudante de letras escreveu um texto muito grande pra corrigir depois, meu Deus. Vai lá. Diz que precisam se alimentar de sangue, que matam aos poucos, deixam a vítima doente, não podem entrar em casa sem serem convidados. Isso é bem maneiro, velho, esse negócio de não poder entrar em lugar sem ser convidado. Pode rolar vários joguinhos em relação a isso, né? Realmente, dá um roteiro bom. E diz que morrem com estacadas no coração ou por decapitação. E se me lembro, queimar o corpo também funciona. Eu digo que queimar o corpo funciona pra matar qualquer coisa, assim. Então não é surpresa que isso mate vampiros também. Não, dragão não morre com o corpo queimado. Não, que alguns amuletos também matam eles. Bom, cada personagem desse anime é único e todos eles são muito bem representados. Representados não, porque não são atores, são desenhos, desenhados por gordos espinhentos, que o Gabriel não gosta. Gordo granudo. Exato. A história e seu desenvolvimento da história é espetacular. Há toda a brutalidade e crueldade que é esperada. Sempre que vejo uma imagem ou um desenho feito por um fã, tenho vontade de rever esse anime. E só de escrever este pouco deu vontade de fazê-lo. Ele conclui finalmente. Deus, obrigado. Bom, é isso. Finalmente, espero que, né, cara? Espero que tenha. Fora isso, vocês podem ler apenas o que acharem interessante. Que merda você falar isso no final. Que a gente vai ler tudo, porra. Continuem com um bom podcast, com um grande entrosamento entre a equipe e prossigam melhorando até a perfeição. Olha aí, até a perfeição. Exato. Nunca chega. Não, na verdade nós já somos perfeitos, não precisamos de fazer. Certo, a gente tá aqui com o Nicolas, né? Pra chegar à perfeição, a gente só precisa construir um monumento à nossa homenagem. Só isso que falta. Então, se alguém conhece uma pintora, né? Aí, por favor. Um cachorro e uma camisa quadriculada, assim. Ô, gordo, gordo! Muitas pessoas também perguntaram aqui, ó, no através dos comentários, de onde foi que a gente tirou a nossa vírgula sonora, né? Aquele cara gritando, pussy, pussy, hot, pussy, gold, pussy, wet, pussy. Aquele, essa vírgula sonora é do filme Um Drink no Inferno. Você que não assistiu Um Drink no Inferno, você é a pessoa não tem muita dignidade sobrando na sua vida. Então você faz o favor de clicar no nosso link da Saraiva. Vale a pena a gente comentar que eu me esqueci de dizer que esses e-mails estão relacionados com o episódio de vampiro. Bem, é a vida, né, cara? É a vida, a gente se esquece dessas coisas. A gente tá aqui com o nosso convidado de e-mails, um cara que veio só pra participar dos e-mails e ficar quietinho e dar risada de vez em quando. O Nicolas. Nicolas vai fazer um podcast agora. Ele deve estar no ar quando o nosso podcast sair. Ou não. Exatamente. Ou não. Vai ser meu primeiro podcast editando, então. Olha aí. Provavelmente daqui a 5 edições já vai estar no ar. Caralho. Faz um Jabazex aí, Nicolas. Faz aí. Então. Foi convidado. Tô construindo um podcast sobre cinema, games, livros e tudo mais que puder falar. Putaria, que for. Tem censura aqui? Não sei. Não. Enfim. No blog nicolasqueiroz.blogspot.com. Pra tudo que o Nicolas fizer, eu agora, como Gordo Mascarado, concedo a ele o poder do sofá. E tudo que ele fizer daqui agora em diante vai dar muito certo. Toma aí, leva esse sofá pra casa aqui também. Opa! Pega o sofá, pega a almofada dali. É isso, né? Tem muito mais o que falar? Não, uns e-mails gigantes, graças a nosso querido amigo, o Henrique, que foi o único e-mail que passou na triagem, hein? Então, até semana que vem, galera. Falou. Ah!